Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Bom dia, internet! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos! Voltamos com mais um episódio estratosférico. Este quem vos fala é o Calaveira. Sim, internéticos, estamos aqui agora com um episódio pra lá de especial. Um episódio onde nenhum dos jurássicos jamais esteve antes, olha só. Está comigo aqui a Melina. Já chegou o disco voador. Voador. É, não era a minha frase. Tá comigo aqui também o ET Bilu, conhecido como Yasmin. Eu trago amor. E conhecimento. E está comigo aqui também o Alexandre, lá da Fiction Corporation. Fala, galera, beleza? E eu quero acreditar. Tarara. Eu quero não, que eu tenho cagaço do caralho, mas eu sei que tem. Mas também não precisa vir aqui fazer contato pra cima de mim. Sim, internéticos, hoje nós vamos abordar um tema que eu particularmente sempre quis abordar aqui no Jurassic Cast, porque muito me intriga. Eu adoro este tema e intriga a todos nós aqui. Hoje nós vamos falar sobre extraterrestres, cara. Só que como assim, Calaveira? Extraterrestres? Vamos falar sobre filmes? Não, internéticos, hoje nós vamos falar sobre... Será que eles estão entre nós? Sondas anais. Vamos ver se a Yasmin ainda tem a sonda anal dela. Tenho não. Ela já tirou, tá? Que eu vi. Vamos dar uma boa conversada a respeito desse tema que fascina tantos. Que será quem fez as pirâmides? Quem que diabo significa aquela porcaria daquela esfinge? É um monte de coisa, internet. Então se você ficou curioso igual a gente, você não vai desgrudar daí, porque nós voltamos logo após os recadinhos do Jaiminho. Vai lá, Jaiminho. Recadinhos. Cansei de ver. Nossa. Eu sou um novo castigo. Eu sou de Tânia Mãe. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. E voltamos para os nossos anunciantes, não é, Miotti? Isso, nossos recados do Jaiminho, que agora não é recados, né? Tá sendo mais um anúncios do Jaiminho, né? A vinheta tem que mudar agora pra parecer aquela do Seu Madruga. Chapéu, sapato, roupa usada. Começando bem, com um recado bacana, né, Miotti? Da JediCon agora de 2013, né? Dia 12 de outubro, eu vou estar lá, junto com o Miotti, o Calaveira e o Coruja. Nós estaremos do começo ao fim. Começou a JediCon, já estaremos lá até a hora que acabar. Quero ver todo mundo lá, hein, gente? Link no post. E tem as nossas camisetas. Quais são, Miotti? Thalia Stallion, a nossa logo, né? A Jurassic Cast normal. A Redson, que é do Superman, né? Do Superman na Rússia. Muito bacana, por sinal. A Doctor Who, que foi feita pela Yasmin, né? É, a arte é dela, gente. E a Sit Happens, que é a camiseta do Darth Vader, que tá cabisbaixo, né? Porque só tem cagada acontecendo na vida dele, né? Ô, depressão. E as canecas Jurassic Cast, Miotti? Do Rock Balboa, né? Que são as duas opções que a gente tem. A preta, que tem ele falando aquela frase famosa do sexto filme, né? Ninguém baterá tão forte quanto a vida. Tem a caneca branca, que é a Adriel Consegui, que tem ele com a mão pra cima, né? Aquela cena clássica também do filme, né? Muito foda também. Tem a caneca Jurassic Cats, que é uma das mais bonitas, que é a mistura do Jurassic Cast com o Thundercats. Logo meio misturado. Isso, meio misturado. É muito bom. Sensacional essa caneca. Caneca DeLorean na Ebelina. Muito bacana também essa caneca. Essa eu tenho, essa eu tenho. Ai, eu não tenho nenhuma, ninguém me manda caneca. É uma tristeza. A caneca do Dino. Que é uma gracinha, acho ela uma gracinha, gente. A caneca Jurassic Cast, que é a logo que tem eu, o Calaveira e o Brunão, né? Que é a logo animada que a gente chama. E a caneca Quem Serra Chamar. Quem Serra Chamar. Isso, que é a nossa caneca mágica que o Calaveira está prometendo, desde que começou a cozinha do Tchaka, de mostrar ele lá. É, só essa promessa é velha já, hein? Gravam, gravam, gravam e nada da caneca. Por essa internet de meu Deus, quem andou batendo perna por aí foi o Miotti, né? Pois é, eu estive no Chá dos Cinco falando sobre sexo. Aí, é tudo a ver com agora com o seu quadro. Isso, eu tava até com a mão no bingo lá. Ai, crepa. Falei o programa todo com a mão no bingo. Não, agora. Não, Melina, mas Melina, as pessoas estão pedindo agora um umbigo, não tem jeito. Não, o umbigo já virou personagem. É, personagem, né? Não tem jeito, que nem o Non, do Bruno Dica. É, tem que, né, ter. Tem que ter o Non, tem que ter o umbigo no Dica do Sedução do Miotti. Fica agora com o programa que tá foda demais. Vamos combater aliens. Bom, internet, o negócio é o seguinte, nós vamos basear, ou não exatamente basear, mas nós vamos usar como carro-chefe o livro dos Eram os Deuses Astronautas. Não, nós não vamos falar especificamente desse livro, mas ele é um livro muito abrangente e tal, mas ele, vamos usar ele como carro-chefe para estar desenvolvendo todo o assunto, para desenvolver todas as ideias que a gente tem a respeito do tema, se a gente analisar a pista, se, porra, é possível que a gente tenha sido visitado, se é possível que nós estamos sendo visitados. Enfim, hoje o programa, cara, eu não sei nem para onde isso vai, viu? Vou falar para vocês. Vai para onde ninguém nunca foi. Vai para onde uma sonda anal nunca entrou. Olha os fetiches da Yasmin. Ei, cadê? Imagina, a Yasmin é tipo sequestrada por um ET, ela vira pro ET e fala assim: ei, cadê minha sonda? Não, nós não usamos mais essa tecnologia. Quero saber, não. Quer saber, não. Acende a luz lá, ela fica toda animada. É hoje. Vai bom pagador. Eram os Deuses Astronautas. Isso é um livro, né? É o livro do Eric Von Däniken. Eu posso só fazer um adendo? Eu acho que todo mundo fala o nome desse livro errado. Porque existe um ponto de interrogação. Então é pra falar, tipo, eram os deuses astronautas? Mas vamos lá, Alexandre. Quem era o autor dessa bodega? Eric Von Däniken. É, esse, o Eric Von Däniken, ele é um alemão que ele resolveu fazer o quê? Ele ganhar começou... dinheiro. É, então, óbvio, e muito, porque esse livro é uma referência. Mas ele também é muito execrado pela classe científica e tudo. Ah, existe muito uma dualidade, né, a respeito do Eram os Deuses. Alguns têm isso como prova cabal, outros têm isso como a mesma coisa que você enxergar objetos nas nuvens. Enfim, você enxerga o que o cérebro vê, o que o cérebro quer ver. Então é muito... imagem em mancha. Mas o Eric Von Däniken, ele é ele não chega a ser um arqueólogo, mas ele era um pesquisador que resolveu sistematizar todas essas características que se via em civilizações antigas humanas, que eram separadas por milênios de existência ou por grandíssimas distâncias. Mas ele via características muito pontuais entre todas elas ou entre a maioria delas. Então ele foi através disso, ele resolveu criar esse livro, porque ele foi tentando fazer uma análise mais holística, pode-se dizer assim, mais ufológica, é, de emblemas, hieróglifos, construções. Então ele lançou, por exemplo, na sociedade, o pensamento de pô, como é que se construiu isso? Como é que se construíram as estátuas da Ilha de Páscoa? Se o local de construção delas ficava 20 km de distância, e já se sabe que a Ilha de Páscoa não suporta mais que 7 mil pessoas, entendeu? E, pô, e dentro dessa população de 7 mil pessoas, eles tinham... A minoria sempre é homem. Eles tinham a minoria homem, que era em torno de 600 homens que faziam produção, agrícola de subsistência. E nunca eles poderiam parar esses 600 homens de fazer agricultura para conseguir fazer aquelas estátuas. Cada estátua tem 5, 7 metros de altura e pesa quase 10 toneladas cada uma delas. E elas são enterradas no solo. Aquela cabeça que a gente vê da Ilha de Páscoa, aquilo lá é só um pedacinho do corpo. Ela tá com só um pedacinho da estátua. O corpo tá todo enterrado no solo. Então ele começou a lançar esses questionamentos, que as pessoas vieram e falaram assim: cara, é mesmo. Porra, essa, por exemplo, nas pirâmides de Gizé, você tem, ou Gizé, caso você prefira, você tem figuras de astronautas no meio dos hieróglifos. E são astronautas, não é maneira de falar. Você tem um bonequinho com roupinha toda acolchoadinha, você tem um capacete, dois olhos grandes. É que já de onde que veio aquilo ali? E são hieróglifos de 10, que, sei lá, de 5, 10 mil anos atrás. Não, do início da civilização humana. E isso também, assim, não é só em um local, são vários locais com diferença de tempo de um para outro, em civilizações que nunca poderiam ter se encontrado, nem tivesse nenhum tipo de contato. E você encontra, por exemplo, os mesmos, esse negócio de desenho, de astronauta, você encontra os mesmos elementos em todas as civilizações que né, estiveram aqui antes da gente chegar aqui, da nossa civilização praticamente dominar. Isso é interessante também, entenda. Também no livro, tanto no livro quanto no vídeo, e até naquele programa Alienígenas do Passado explora muito bem isso. É, no programa, no canal, ironicamente nomeado de History Channel. É, que tem um maluco do cabelo arrepiado. Isso, Aliens. History Channel, que a última coisa que se fala no History Channel é sobre história. É, só fala, você liga lá, Alienígenas do Passado. Do passado, Alienígenas entre nós, Alienígenas da Antiguidade. Aí tá o cara do cabelo arrepiado, parece um porquinho da Índia falando. Cara, isso é óbvio que são alienígenas. Assim, eu acho que essa comunidade ufológica, eles não conseguem chegar muito no consenso, né? É que isso tira um pouco da credibilidade, né? Um cara com um cabelo de porquinho da Índia arrepiado, você não bota muita fé, sabe? Eu não sei se ele faz isso pra, tipo, ficar marcado. Eu não sei porque que esses ufólogos são tão doidões, assim, nesse tipo, sabe? Eu acho que nessa temática, o que mais me impressiona é a própria evolução humana. O ser humano, ele existe na Terra há pouquíssimo tempo. E isso, em escala evolucionária, é um espirro. O tubarão, aquele peixe, que inclusive nós fizemos um podcast sobre o tutu? O tutu. Cara, o tubarão já tem 60 milhões de anos. Não, o jacaré tem bem mais do que isso. Jacaré é um resquício dos dinossauros, tem, sei lá, 30, 40 milhões de anos. A maioria dos répteis, né, em geral. Pois é, o homo o ser humano, ele tem pouquíssimo tempo, e isso é um dos preceitos que ele utiliza no Eram os Deuses, porque ele começa a confabular o fato de que o que que aconteceu na existência humana, o que que aconteceu no fato do ser humano, na história humana, para nós termos esse pulo evolucionário tão rápido? Cozinhar a carne. Oh, não, mas presta atenção. É bom ressaltar que tudo isso, todas essas afirmações e esses questionamentos que geram através dessas afirmações, é tudo independente de ponto de vista de pessoas. Sim. Pessoas cabíveis de várias interpretações diferentes. Se você vê uma pintura, ou vê um desenho, ou interpreta um texto antigo, você e unicamente você está, ou os demais historiadores que estejam interpretando, estão interpretando. O que que acontece? A proteína, ela é dos compostos químicos, das moléculas, o mais importante para o funcionamento do organismo. E ela... é o que desenvolve o cérebro, né, também. Sim, nessa época, ajuda muito a desenvolver. Anos e anos nessa dieta, você acaba desenvolvendo um pouco mais, né? Só que o problema é o seguinte, em escala evolucionária, você tem mudanças de comportamento, você tem mudanças físicas nos animais, só que isso leva-se muitos milhões de anos. Milhões de anos. E o fato de explicar que o ser humano começou a comer carne... Foi por causa do monolito. É, enfim. No quanto o ser humano começou a comer carne nesse período curto, Da história humana, ele teria que ser assim, um metabolismo muito acelerado. Então, assim, não justifica a resposta de que o ser humano conseguiu desenvolver ferramentas rústicas, aí conseguiu matar os animais e conseguiu desenvolver e absorver proteína. Mas falando assim, pensa que passou o quê? Uma semana, né? Não, o negócio demorou, sei lá. Eu não estou dizendo que eles não possam ter tido influência de deuses astronautas ou qualquer forma de nominação que você queira dar. Agora, o fato do ser humano ter polegares opositores e carne queimada cheira bem, cara. Se um boi cai por cima de qualquer coisa e a carne se cozinha de alguma forma mística que isso tenha acontecido... pode ter sido simplesmente uma coincidência evolucionária. Rodrigo, na geologia, na primeira aula que a gente tem, uma coisa pra gente usar, a gente trabalha muito com essas eras e tudo, e as eras geológicas são muito grandes, assim, e é muito abstrato, você tem que ter uma representação concreta pra você conseguir fazer analogia. O que a gente fazia era mais ou menos assim. Imagina uma piscina olímpica de 50 metros. A piscina, vamos imaginar assim, um pouquinho menor, com 45 metros, ok? Cada milímetro que você tem dessa piscina, ela representa 10 mil anos. Ou seja, o ser humano, ele apareceu, como a gente é hoje, nos últimos 10 milímetros, ou seja, no último centímetro da piscina. Não, claro, levando em consideração que a Terra surgiu há... Sim, há 4 bilhões de anos, aí teve a extinção dos dinossauros, que inclusive é uma outra teoria muito interessante, é que o homem só conseguiu se desenvolver em virtude da extinção dos dinossauros, para dar espaço ao mamífero, porque o mamífero era o menor das espécies. Não conseguia, foi só uma também, né? Você teve uns 3 processos de extinção, né? A Terra... A vida mesmo, ela foi sofreu um processo de extinção umas 3 vezes já. Sim. Assim, de extinguir quase menos de 5% da... 95% de extinção da vida, de toda a vida. Sim, é o processo da evolução mesmo, né? Seleção natural. Pois é, mas nenhuma outra espécie no planeta mostrou nenhuma representação evolucionária igual ao ser humano. Isso que é o mais intrigante. Nenhuma outra espécie é tão escrota quanto o ser humano, né? Isso aí já entra nas questões sociais, né? Mas eu digo assim, nenhuma outra espécie conseguiu se desenvolver tão rápido. A civilização romana, que era o ápice da civilização humana, até chegar hoje, 2 mil anos. Em grau evolucionário, isso não é nada. E também destruía homem primata, capitalismo selvagem. Homem primata, capitalismo selvagem. Como é que o corpo humano conseguiu se desenvolver? Ah, tudo bem, tem essa questão da ingestão proteica, do ser humano parar de ser migratório e se tornar territorial, que ele fazia ali o cultivo dele, rupestre e tal, aquela coisa toda. Beleza, mas isso não explica a velocidade da transformação. É muito intenso e é muito rápido. Ah, manipulação genética, eu não sei. Eu tô levantando a hipótese. Ah, você tá levantando uma hipótese de nós termos tido uma influência extraterrestre pra ajudar na evolução. Que a gente tenha, por exemplo. Do Homo sapiens? Alguma coisa aconteceu. Mas será que. Eu já disse, Rodrigo. Muito... Foi o monolito, cara. Monolito não, baixou dois. Aqui. Monolito cara. É o meu pau que eu vou botar agora pra você ver esse porra. Não é muita prepotência, não, do ser humano? É simplesmente assumir que nós fomos os escolhidos. Nós fomos os escolhidos para participarmos de uma viagem evolucionária blá blá blá dos nossos irmãos intraplanetários. Ué, mas eu te pergunto por que não? É, se todas as espécies... tenha uma raça que venha e tenha cruzado, enfim, com uma pois das raças aqui existentes, mesmo porque, não sei... Gilgamesh, né? Gilgamesh era o filho de um deus e ou uma deusa e um mortal. É um dos dois. Sim. Um dos dois era o... Era um, a alienígena era um desceu aqui, viu a macaca ali, tipo, com aquela da bunda grande, passando pra lá, passando pra cá. Não tinha o que fazer, não tinha mais dinossauro. É, aí tu mesmo. Da bunda vermelha, né? É, aquela macaca da bunda grande. Mas Yasmin, aí você fez uma pergunta interessante. Ah, mas seria a prepotência? É e não é. Por exemplo, digamos que a Terra foi visitada por seres alienígenas que fecundaram várias fêmeas de uma mesma espécie e fizeram, sei lá, eu não sei, inclusive, como é que faria isso. Uhum. E conseguiram transformar o homem no que ele é hoje. Ok, eles escolheram uma espécie. Eles poderiam ter escolhido, sei lá, a tartaruga. Mas não, eles preferiram escolher um mamífero. Não seria porque o mamífero mais desenvolvido daquela... Polegares opositores. Daquela, enfim, região que... assim, ao longo dos anos, fosse chegar ao grau que estaríamos hoje, será que eles... a gente já não foi escolhido por causa disso? Pode ser. Porque eu vi uma... vai comparar, por exemplo, os macacos e a tartaruga que você citou. Tem uma diferença muito grande. Não sei se essa raça primordial talvez desenvolveria tartarugas ou répteis, sei lá. Mas será que não somos nós no futuro os deuses astronautas? Não, pois é, mas olha só, quando você teve a extinção dos dinossauros, por exemplo, ele permitiu com que os mamíferos, de acordo com as suas habilidades que você tinha na época, né, porque você tinha mamíferos, ele conseguiu sobreviver, né, claro. Uhum. Cada situação e tudo, as características que você tinha do mamífero. E isso acabou facilitando aí que a linha, a escada, vamos dizer assim, a evolução... fosse indo numa linha que a gente acabou sendo o resultado disso daí. Agora, por que? Teve esse evento aí que especificamente detonou os dinossauros, mas, por exemplo, se não tivesse tido essa extinção, vai ver que hoje a gente, ao invés de sermos mamíferos, nós teríamos sido répteis. Família dinossauros. Família dinossauros, exatamente. Dino da Silva Sal. Não, e tem umas coisas assim que a gente começa a botar, a tirar um pouco da nossa realidade, né? Vou falar nem de etnocentrismo, é de os números, por exemplo. A matemática é baseada na escala decimal. Por quê? Uhum. Porque nós temos 10 dedos das mãos e usou foi pra contar. Então, se a gente tivesse tido 8 ou 12, aí ela seria o quê? Seria do decimal? É, mas são coisas muito... são coincidências muito interessantes, você não acha, não? Não, sim, mas, por exemplo, você está falando, mesmo tendo essa interferência externa, então a gente poderia estar pensando assim, ah, então esses deuses aí que criaram a gente começa a entrar nessa um pouco no criacionismo, né? E existem algumas teorias muito interessantes, assim, que elas explicam por A mais B que Deus existe e por A mais B que Deus não existe. Então tem essas duas linhas, assim, tem um livro muito bom, que é o Variedades da Experiência Científica do Carl Sagan, que ele trabalha isso. E ele explicando isso daí, fazendo uma justificativa dessa linha que fala que defende que Deus existe, ele fala que é o seguinte: o ser humano ter desenvolvido da forma como ele desenvolveu e a vida na Terra ela desenvolveu, e acreditar que isso foi simplesmente ao acaso, um jogar de dados, simplesmente aconteceu por seleção natural, é o mesmo que se você teve um tornado, e esse tornado passou num ferro velho, e a partir disso surgiu um Boeing 737 completinho, entendeu? Uhum. Então as pessoas que defendem essa parte do criacionismo, eles criticam muito isso, e é justamente isso que o Rodrigo está falando. Pô, será que a vida como nós a conhecemos, será que foi simplesmente produto de sorte, né? Do acaso, de um acaso, né? De um acaso que aconteceu? Um acaso químico. Eu não acredito nisso. Essa história mesmo de ter tido uma influência externa, realmente... ela é tentadora a gente pensar nisso, mas eu acredito sim. Na realidade, o nome deles são engenheiros, entendeu? Eles vieram pra cá no líquido pretinho, o cara tomou, ele se dissolveu, ele caiu na água e assim surgiu a vida. Lá vem merda. Oh, meu Deus isso do céu. Isso não é Arquivo X? Não, isso é Prometheus. Aê! A gente tá falando de Prometheus desde o começo. Eu conheço um líquido branco que o povo colocou no iogurte. Ah, o... A coisa. The stuff. O Activia do inferno. Não. Não, mas a Melina tá falando isso, o Prometheus ele trabalha justamente com isso, essa história. Não, de ele trabalha, é, eles vão para o outro planeta para conhecer os engenheiros que criaram a raça humana, né? Não, e as informações que foram achadas em diversas civilizações, diversos pontos do planeta, com diversos coisa anos que nunca tudo. Deveriam ter se cruzado, assim. É, por isso tem que eu falo. Cidades inteiras submersas. Se você começar a pesquisar alguns documentários, inclusive no canal Alienígena, né? tem... Alienígena não, história. Aliens. Tem cidades inteiras, assim, submersas. Não cidades, né, do jeito que a gente conhece, mas pedras, certos entalhes, que nunca que isso se formaria embaixo d'água, sozinho, pela natureza. Que não, realmente teve uma influência externa que está debaixo d'água por algum motivo e alguma civilização viveu ali. Eu não, eu não estou dizendo que não tenha tido, eu estou dizendo que é tanto uma questão de fé quanto a própria religião. Sim. Acreditar. Não, a religião tem que ficar de fora, né? Não, pelo contrário. Dentro das religiões... Algumas. Não, todas. Pelo menos todas que eu conheço, desculpa a minha... arrogante. Menos o budismo, que diz que você tem que achar Deus dentro de você. Isso, com exceção do... Que se nós todos formos projetos de cruzamento de alienígena com antepassados humanos, também tem um fundamento aí. É, mas assim, o catolicismo fala sobre... ele faz muita analogia de criaturas vindouras, de luzes no céu. Mas que vem isso não do é céu, né? Isso são anjos, que nem pois teve é, segredos. Mas aí é aquela... Teve os segredos de Fátima, que dizem que foi revelado a guerra, a questão da Rússia. Então, tipo, isso daí eles não falam que vai ver. Isso daí é informado como anjos, sinais e outros milagres vindo da providência divina. Interpretação. Não. Só que tanto de quem escreveu quanto de quem leu. Só que em momento nenhum falam que são alienígenas. Nunca é citado isso. Algumas, por exemplo, algumas religiões falam especificamente dos grey, do alienígena, que realmente colocam essas palavras que a gente está usando aqui. Então, assim, por mais que você acredite ou não, tenha uma religião ou outra, isso daqui são teorias que a gente está citando. Não, eu sou uma pessoa toda torta, o Mel, porque eu sou cristão, eu acredito na evolução, eu sou evolucionário, né, por assim dizer. Evolucionário. Mas ao mesmo tempo evolucionário, é porque não é evolucionário. Não, é evolucionário porque isso é uma guerra, né? Evolucionistas e criacionistas viram uma guerra, então eu me tornei evolucionário, já se virou um revolucionário já. Mas ao mesmo tempo, eu acho muito intrigante esse papo que a gente tá tendo aqui. Apostar que a vida na Terra se desenvolveu da forma que ela é hoje, como nós concebemos, a partir do nada, de uma simples explosão célula cósmica, isso não faz sentido nenhum. Você não entendeu? Acredita que veio Adão e tirou a costela e nasceu a Eva e veio o homem daí? Pois é, mas aí a questão que inclusive nós estamos debatendo aqui, tudo é muito relativo. Então. Tá? Dentro desse contexto alien, humanos que nós estamos conversando, uma coisa pode muito... ter sido um processo de inseminação por costela. Não é? De repente, mas pode ser uma forma figurativa, né? Até porque o que o ser humano não consegue compreender, ele inventa mitos em cima disso. Então, mas imagina, vamos pensar o seguinte, vamos supor que apareceram os alienígenas, conversam como a gente apareceu lá há milhares de anos atrás e conversou com a galera, que foi essa galera que escreveu tudo que a gente... que tá aí, por exemplo, que tava na Bíblia, por exemplo, falando sobre a origem. Imagina um cara chegando pra uma pessoa de 2000 anos atrás, até mais que isso, né? Que explicando pra ela, olha só, isso daqui é uma cadeia de DNA, isso daqui é a citosina, adenina, não sei o que, papapá, a gente fez a inseminação, assim, aconteceu assim. O cara ia olhar, Adão, Eva, costela, isso. O cara ia escrever alguma coisa que ele fosse compreender na época dele mesmo, né? Inclusive no próprio livro fala a questão de Sodoma e Gomorra. Que, porque vieram os anjos do céu falando que ia ter a destruição e que não poderia olhar para trás e que seriam explosões nucleares, né? Fogo e enxofre. É, que, por exemplo, fazendo uma analogia do que está escrito lá, da descrição, e fazendo uma descrição de um Hiroshima, que teve a, sei lá, poucos anos atrás, seriam mais ou menos as mesmas descrições, né? Então, você tá falando dessa forma. De repente, alguém de dois, que tá lá de, sei lá, naquele pueril, que não conhece nada, seria uma forma de descrever aquilo no contexto que ele tinha daquela época... Com certeza, nada mais justo. É, isso a gente não precisa ir muito longe na história. Na época da descoberta, entre muitas aspas, do Brasil, quando os portugueses começaram a colonizar, os espanhóis começaram a colonizar as Américas também, tudo, a população indígena começou a tomar, a priori, tomou esses conquistadores como deuses. Sim. Porque é exatamente isso aí que a Asmin acabou de falar. Quando a gente não compreende, no momento em que a gente não compreende algo, ou não racionaliza, ou não acha o significado para aquilo, a gente na mesma hora como é que se diz? A gente. Interpreta. Não, nem interpretação mesmo. Diga assim, não, a gente coloca atribui. Uma solução à divindade. Né? Isso, a gente atribui a uma divindade. Eram assim os gregos, por exemplo. Ah, existiu. Por que o panteão grego é tão grande? Porque os gregos, eles tinham muito conhecimento em matemática e tal, só que eles não sabiam explicar muitas coisas, inclusive da própria agricultura. Eles não sabiam por que tinha tempos de ter tempos em tempos para você plantar. Eles sabiam que tinham de tempos em tempos, mas eles não sabiam. Aí, como que eles faziam isso? Eles atribuíam isso a Deus. Então, você tem a deusa da agricultura, a deusa da saúde, a deusa do amor, a deusa da fertilidade, o deus do trovão, e por aí vai. Os trovões, quando eles olhavam para o céu e estava tendo uma chuva de tempestade, eles achavam que eram os deuses brigando. Porque, cara, dentro de uma mentalidade primitiva... Então, é uma forma de você explicar aquilo que está acontecendo dentro do contexto e do conhecimento que você tem. Sim, exatamente. Agora, eu te pergunto. Uma civilização de 10 mil anos atrás vê um sujeito descer de uma nave espacial, ele vai dizer que é o quê? É Deus. Não, sei lá. Entendeu? Ele vai dizer o quê? Ele vai entender o quê? É o indo lá pra uma civilização, uma aldeia indígena lá no meio da Amazônia lá, que nunca teve contato com ser humano, o que, que ele vai achar? Contato com ser humano, não teve contato com uma civilização como a nossa, e ele vê um helicóptero chegando e descendo numa aldeia dessa que nunca teve contato com ninguém. É flecha, cara, é flecha, salva as crianças, guarda as mulheres e tome flecha no helicóptero. É um monstro que tá descendo. Não, gente, sabe o que vocês fizeram lembrar? Pode ser parecer besta, mas daquele filme lá do Os Deuses Devem Estar Loucos, que era uma arquinha do nada, cai uma garrafa de Coca-Cola. É presente de Deus aqui que a gente pode fazer. Perfeito. Garrafa de Coca-Cola, porra. Aí... É perfeito, eu achava que era um presente dos deuses e que tava gerando a discórdia. É, que foi, na verdade, uma maldição de alguma coisa que eles tinham feito que não tinha agradado os deuses. Isso, né? Aí o doidinho lá vai... Ele vai tentar devolver a garrafa de Coca-Cola. Ele joga numa vala lá e tá tudo certo. A gente sabe que os maias tinham aquela questão do... Eles tinham um conhecimento muito, muito grande... Da astronomia. Sim. E o que mais impressiona é que eles, pelo menos aparentemente, não tinham instrumentos de análise como a gente tem. Eles não tinham contato com telescópios de alta potência. E eles faziam cálculos baseados, sabe lá Deus em quê? Sombras. Eles não têm a menor ideia. Os pesquisadores atuais não sabem explicar como é que eles conseguiram montar o calendário deles por, sei lá, 5 mil anos à frente da existência deles. Porque até 2012, né? Não é o fim do mundo. Mas tem outro também. Por que que tem que ser extraterrestre? Por que que tem que ser fora daqui? Não pode ser, por exemplo... Viagem no nós. Tempo. Isso, exatamente. Nós no futuro. Dr. Brown, tem aquela série Terra Nova, eu acho, alguma coisa assim. Eu vi o pessoal falando mais ou menos... Eu não assisti, não. O pessoal fala que... Aconteceu um cataclisma lá, não sei o que, o mundo vai acabar, papapá. Era mais fácil eles desenvolverem uma máquina para voltar todo mundo por um tempo do que você procurar vida em outro planeta, entendeu? Por causa das distâncias e tudo. O problema é o seguinte. Então, pode ser. Eu vou. Assim, se a gente for. Estamos fazendo uma brincadeira. Não, né? Claro, assim, ó. Né? Não, eu vou muito ninguém mais. Ninguém tá na querendo linha. Sair daqui com um prêmio Nobel de ciência. Não. Estamos brincando aqui. Ah, por quê? Tanto que você sabe que tem uma rixa do Carl Sagan com o Eric Von Däniken, né? Ah, é o Carl Sagan, chama ele. É o time Carl Sagan e time Eric Von Däniken. Eu sou o time Carl Sagan. Mas o que acontece é o seguinte, Eu sou Bahia. eu vou dar uma linha, se, né, a gente pensar dessa, eu acredito muito mais que pode ser seres, nós, no futuro, vou, né, tendo contato com as civilizações e entrando numa espiral aí que um alimenta o outro, quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, do que ter uma referência extraterrestre, vamos dizer assim, né? Não, os dados que se tem hoje é o seguinte, não se afirma que existe uma influência alienígena direta, mas se sabe que existe uma influência externa. Sim. Isso toda a comunidade científica, pelo menos a grande maioria, tem uma se conscientiza disso e eles todos pensam dessa forma. Cara, houve algo externamente que atuou no desenvolvimento humano. A nossa água veio de fora? Aí a palavra corretíssima. Se conscientiza, porque não há comprovação. É isso que eu quero dizer quando eu falo de crença. Não, exatamente. Não tem comprovação de nada, né? A gente chega por teorias com base em alguns fatos, em alguns achados. Exatamente. Que acharam e daí se criou teses, né? Só que eu acho que o ser humano é capaz de, tem duas coisas no ser humano que eu acho que faz a gente mais do que qualquer coisa, além dos polegares opositores e o fato da gente comer carne cozida, é o poder da observação e da imaginação. Sim, o ser humano, concordo, o ser humano é muito inventivo. É muito então, curioso. Por que não no caso dos maias, eu tô falando só um porquê, se houve influência externa ou não, não sei o que, mas por que não simplesmente foi o poder de observação longínqua do ser humano? Porque eles não tinham mais o que fazer naquela época. Realmente, era sexo, ou decapitar o inimigo, plantar, ou então ficar olhando para as estrelas. Aqui eu acho que a gente realmente estagnou num ponto de que não se evolui mais, assim, cientificamente, porque a gente tem muito Facebook, cara. O Facebook tá impedindo toda a nossa evolução. Candy Crush. Estagnou. iPhone, estagnou. Mas naquela época que com você Play era 4, aí ninguém mais vai nascer. Não vai. Mas Yasmin, o que se debate não é a inventividade humana. O que se debate é a precisão desses cálculos. É foda, né? Não entendeu? Exatamente, cara. Como é que eles iam... Cara, Kumon. Que Kumon, desgraçado. Ô, filho da puta. Kumon, porra. Tá falando sério? O cara ficou Kumon. Como é que você vai, sei lá, calcular a distância entre o Sol e a Terra, fazer um cálculo exato pra você dizer exatamente quais são os calendários da Terra sem nenhum objeto de precisão, só na base da sombra do Sol e da observação das estrelas. Isso, pra mim é muito mais do que invenção e inventividade humana. Você não tem como. Você não tem como brotar. O conhecimento, ele não brota, ele se desenvolve. Agora, dessa história dos maias, o que mais me intriga é a imagem de um deus deles chamado Janab Pakal. Ele é conhecido como Pakal II, ou Pakal o Grande. Ele governou o estado maia de Bacal, cuja cidade-sede era Palenque. Na época que ele governou essa cidade, é tido como um salto evolucionário muito grande dentro daquela civilização, daquele pequeno povoado. Por quê? Eles começaram a desenvolver agricultura, inclusive agricultura sustentável, que é uma coisa que até hoje o ser humano moderno tá se peidando todinho para conseguir. Eles tiveram noções de irrigação, pô, até mesmo no campo da astrologia e da matemática. Mas até aí tudo bem. Só que o que mais me impressiona é que a figura de representação dele é o seguinte: internet, vai ter a foto do que nós estamos falando no link do post. Qual é a representação? É um cara sentado naquilo que parece ser uma poltrona. Atrás você tem aquilo que parece ser claramente fogo. Um pouco anteriormente você tem uma coisa que parece muito com um motor de combustão. E o mesmo cara tá com as mãos apoiadas em locais que parecem controles. Parece uma mesa, né? Parece uma mesa de controle. Cara, nós estamos falando de uma civilização que existiu em 683 depois de Cristo. É que também entra muito aquela coisa de interpretação, né? Sim, mas você pode olhar isso e ver qualquer coisa. Não, não, com certeza. Mas é muito intrigante. A posição, né, do cara realmente parece que ele tá numa nave. Parece que ele tá sentado, e ainda mais assim, na posição mesmo de um astronauta que subindo, né? E tem um supositório gigantesco na bunda dele. Cadê? A outra. A outra interessada, não. Não, eu tô tentando ver. Mas eu acho assim, mais intrigante de todas essas civilizações antigas, a que eu acho mais intrigante são os egípcios. Mas é por causa do Stargate. É, cara, mas as pirâmides não fazem sentido nenhum elas estarem ali. Não, além das pirâmides, os hieróglifos, né, nas pedras são bem mais explícitos nesse tipo de interpretação. Eles fizeram cálculos baseado na quantidade de escravos que eles tinham naquela época. Se todos os escravos egípcios carregassem 10 pedras daquela e cada pedra daquela gira em torno de 5 a 10 toneladas, se cada um deles carregasse uma, cada um deles, o que não é possível, cada um deles conseguisse a façanha de carregar uma pedra, 10 pedras de 10 toneladas cada uma por dia, a pirâmide, ela levaria 600 anos para ser construída. Não, mas aí a gente também tem que pensar no tipo. Como foi feita isso? Como foi feito isso nessa logística, né? O cara não vai fazer empurrando na mão. Não, mas sistema de aterramento que eles faziam e descobriam. E aterrando e ia trazendo a pedra pra ficar. Depois desenterrava tudo e passava uma massa corrida. É trabalhoso, mas pode ser. Imagina o CIPA, né? Da Justiça do Trabalho, né, cara? Deve ter sido uma trabalheira do inferno, né? É impossível. Eles não iam deixar isso funcionar nunca. Cara, era escravo. Escravo não tem vez nem voz. Acho que eu não expliquei direito. Eles fizeram um prospecto de como se construir essa pirâmide mais rápido. Usando todo o trabalho escravo, todos os escravos dos egípcios naquela época, cada escravo carregando 10 pedras daquela, eles levariam 600 anos para construir o conjunto inteiro. Entendeu? Esse é o modelo mais rápido. O modelo que vocês estão dando aí agora, de pessoa, mas tem negócio de enterra, desenterra, esse é o modelo mais lento. O Rodrigo lá. E as pirâmides, parece que elas levaram em torno de 20 anos pra ficarem prontas. O Rodrigo, mas o Eric Van Dunen que fala o objetivo de você ter. Tem nem como. Mas o Eric Van Dunen que fala o motivo de você estar construindo essas pirâmides? Esse é um outro mistério. A própria conformação das pirâmides de Gizé é impressionante, cara. É o seguinte, elas estão em sincronia perfeita com três estrelas. Desculpem se eu errar, internet, mas parece que são as três estrelas que formam um cinturão de Órion, se não me falha a memória. Elas estão na mesma posição, isso em escala, entendeu? Elas estão na mesma posição. A pirâmide principal, que ela é a maior, que é a tumba, que seria a tumba do faraó, se você pegar a base dela, multiplicar por duas vezes a altura, uma coisa assim, fizer um cálculo matemático muito doido, dá a distância exata entre a Terra e o Sol. Desculpa, entre a pirâmide e o Sol. Dentro dela existe uma linha divisória, que se você traçar uma linha divisória num ponto específico dela, você divide exatamente os continentes e a Terra em duas partes exatamente iguais. E nós estamos falando de uma civilização que tinha, sim, conhecia a náutica, mas, cara, eles não eram exploratórios. Os egípcios não saíram por aí colonizando o mundo. Não, eles ficaram lá, né? Aquele trecho deles vivia do Nilo e ficavam por ali. Exatamente. Eu sei de pessoas que foram e viram, e eu vi foto. Foto da pessoa que foi e viu. De hieróglifos, onde você tem a figura do faraó com uma espécie de, como se fosse um bastão, você atribui aquilo como um magnetismo, que inclusive saem uns raiozinhos do bastão e uma pedra, uma das pedras da pirâmide flutuando. É uma bela maneira de explicar como você faz uma pirâmide, levantar uma pedra de 500 toneladas. Sim, verdade. Em menos de 20 anos. Como que eles conseguem explicar um lightsaber naquela época, né? Né? É, pra você ver. cara, a esfinge, velho, que diabo é a esfinge? A esfinge é um bicho de corpo de leão, cabeça humana e rabo de cobra. Rabo de escorpião. É não? Não sei. Rabo de escorpião, agora eu não lembro direito. Até hoje não se entende pra que serve a esfinge. Próprio enigma humano. É, né, devoro, decifro, me eu te devoro, como dizia a velha esfinge de sempre. Não, e não só a parte de fora também das pirâmides. É. Tem a parte de dentro, que tem todo um labirinto e um sistema, não sei se em todas, não sei se exatamente isso, mas pelo que eu li, tem um sistema de espelhos que faz você ter uma iluminação nela praticamente que quase 100%, de um espelho refletindo no outro, levando a luz até dentro da tumba onde era enterrado o faraó, enfim. E fora o trabalho todo que você tem lá dentro para fazer a questão de engenharia, de arquitetura, realmente, assim, se você depender só de... Porque, assim, esse conhecimento não era todo mundo que tinha. Se alguém sabia fazer isso, era meia dúzia. Sim. E agora você coordena, sei lá, 10 mil escravos carregando pedra com bicho, com gente gritando, é realmente complicado você... pensar hoje em dia. Eu me sinto muito confortável com questões que eu não explico. E não faz sentido as pirâmides do Egito. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Lá dentro das pirâmides, isso é um conceito muito interessante. As pirâmides, isso é pra quem acredita. Eu acredito. A conformação das pirâmides, elas funcionam como uma espécie de antena energética. É como se elas servissem de funil para energia cósmica. Entenda como você quiser. O que é tanto energia cósmica? Param objetos e essas coisas, e eletrônicos param de funcionar e blá blá blá. Dentro da pirâmide. E digo mais, dentro da pirâmide tem um fenômeno, cara, que eu, quando fiquei sabendo, o meu cu piscou. Animal dentro da pirâmide não apodrece. Mas assim, com o corpo de um animal. Isso, eles morrem, por exemplo, eles entram lá, porque como vocês me falaram, é um labirinto desgraçado. Tá rato, ave, o diabo a quatro, cão, gato. Eles entram lá e não conseguem sair, eles morrem, o corpo não se decompõe. Fica mumificado lá. Não, o corpo ele fica preservado. Semanas. Tipo, formal. Formal sim, e beijo. Uma espécie de formal. Ele não apodrece, eles precisam recolher. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu tenho um amigo que foi nas pirâmides, antes do Egito entrar em pé de guerra, mas ele foi nas pirâmides e ele falou assim, cara, sai carros. Ele falou, senhor Rodrigo, eu fiquei impressionado, carrinhos carregados com carcaças de animais mortos. Eu falei, mas o que é aquilo ali? Ele falou, cara, são animais que entram e não saem e morrem. Eu falei, tá, beleza, e qual é a surpresa? Que da questão, né? Eu falei, qual a surpresa? Ele falou, nenhum dos animais apresenta estado de putrefação. Na modernidade, nós temos exemplos muito, muito concretos, inclusive extremamente respeitáveis. Vamos falar um pouquinho vamos relembrar um pouquinho do caso Varginha, que pra mim eu acho aterrorizante. Eu também. Se eu tô passando aqui e vejo um bicho daquele, eu também saio correndo, cato um pedaço de pau, grito pra todo mundo, é o capeta, bota no saco preto. E mete o cacete nisso aí até matar. Queime com fogo, né? No pneu. Mas, Melina, relembra a gente um pouquinho do caso de Varginha. No caso de Varginha, o que acontece? Tinha, acho que, três meninas que estavam voltando pra casa, estava à noite, num terreno. Tipo eu, a Mel e o Miote, três meninas. E uma com dores nas costas. E uma velha. Não, o Miote era o ET de Varginha, porque tava lá todo torto por causa do nervo ciático dele. O nervo asiático dele. E aí elas viram num parque, né, num terreno, um bicho, mais ou menos baixinho, com um olho vermelho, esbugalhado, três chifres na cabeça e uma pele, assim, não era pele de nenhum animal que a gente conhecesse, pelo menos que tivesse contato. Lógico, como qualquer menina assustada à noite, vai sair gritando e pedindo ajuda, só que elas começaram a gritar que era o capeta, que era o diabo. Lógico, né? Que era o demônio. Enfim. Olha aí, olha a influência da religião. Essas experiências. Aí, as pessoas muito solistas, que nessa hora, né, assim, é legal que as pessoas ficam valentes, né? Começa a correr, pega um pedaço de pau, um saco preto, corre, vamos pegar. Vão matar, o capeta tá aqui, vão matar, vão pegar. Independente se acharam que era o capeta ou não, nego foi e acharam o acuaram, bicho, acuaram a criatura, a suposta criatura, encheram e chamaram o corpo de bombeiro. Não, encheram de cacetada antes. É. Não, não, não, eles acuaram só. Eles bateram. Eles capturaram... Você acha que ninguém ia meter uma paulada no bicho? Porque ninguém teve coragem de chegar perto. Quem viveu a experiência fala que foi uma coisa aterrorizante. As garotas até hoje passam por terapia, o diabo a quatro. A última entrevista delas que eu vi foi com o Gentili. Elas não ficaram 5 minutos da entrevista. Não aguentaram falar. Não aguentaram falar sobre aquilo. Elas não aguentam mais falar sobre aquilo. Foi um evento extremamente traumático. O que aconteceu? Eles chamaram... Foi chamado o corpo de bombeiros da cidade de Varginha até o local dizendo que tinha sido um animal selvagem que tinha escapado do zoológico. É, não é à toa que foi tratado até o momento da captura como um animal. Foi, eles pegaram e jogaram. Tirando aquela galera que saiu correndo achando que era o diabo, foi tratado como se fosse um bicho. Sim, só que aí eles viram as feições humanoides dele. E o que que eles fizeram? Levaram pro Hospital Municipal de Varginha. Esse, olha, internet, eu não sei se vocês sabem. Quem não sabe, vai ficar sabendo agora. O caso Varginha, na ufologia mundial, ele é o segundo caso mais importante do mundo. A gente esculhamba aqui, porque o Brasil não tem muita cultura ufológica. Não, né? E Varginha até... virou carnaval depois, o que teve de zoação. É, não, mas Roswell também é assim. Roswell, se você for em Roswell, até hoje, é disco voador pra lá, é ET pra cá, entendeu? Eles faz parte veneno do comércio. Camiseta. Mas é uma forma de ocultar. Ah, com certeza, você fazer pouco caso. Isso, você desmerecer é uma forma de ocultar. Só que eu já vi terapeutas falando em histeria coletiva. O termo histeria coletiva começou a ser pregado por Jung, se não me falha a memória. Mas ele é muito difícil de ser avaliado. E tem pontos muito, muito interessantes nessa história que chamam muita atenção. Por exemplo, o hospital naquele dia ele tinha gente lá dentro. Tinha, cara, tinha levado, normal. Foi levado para o hospital municipal. Quando chegou essa criatura, enfim, essa coisa que eles levaram para o hospital, botaram todo mundo para fora do hospital e o hospital ficou em quarentena. Ah, já fica esquisito, né? O bombeiro que supostamente teve o contato... Que pegou mesmo o bicho. Que pegou no bicho, morreu 2 dias depois. Nossa! Sério? Mas morreu ou foi morrido? Não, ele morreu por... Bom... Né? Boa pergunta. Mas ele morreu por infecção desconhecida. Sabe-se a data, a hora, o local e a razão. Sabe-se tudo do dia do incidente. De por que que a criatura foi avistada ou por que que ela estava não, lá? Não, sabe-se, sabe-se a data certinha. Nos registros do Corpo de Bombeiros de Varginha, você não tem registro nenhum da atividade daquele dia. De que foi acionado uma unidade e alguém foi lá resgatar. E foi agora acionado. Deixa eu só falar um negócio. Cara, fechou isso. A rua. A rua fechou, eles fecharam a rua, ficou o Zé Povão todinho e os bombeiros se enfiaram no mato e saíram com alguma coisa dentro de um saco de batata. Deixa eu só falar do negócio de deixar a situação desacreditada. Deve ser por isso que todo cientista que eles contratam pra entrevistar e não sei o que, tem sempre um pezinho na maluquice, né? Tipo, os caras que fizeram autópsia em alguma coisa, aí são sempre os que fazem umas teorias muito malucas pra a galera. Era sempre ficar com esse negócio de é ou não é, sabe? É porque tá desacreditado. É porque se você joga no ridículo, é aquela coisa, não, ninguém dá crédito. A situação inteira, como um todo, já tá tão por causa dessas influências, porque o governo manda todo mundo calar a boca, já tá tudo tão assim... Ah, isso é cor de doido, cor de viado, isso aqui. Aí pronto. Que aí que tende a cair no ridículo mesmo, assim. Vira um ciclo, é só isso que eu tô tentando dizer, que vira um ciclo. Mas teve uma época que teve um boom de avistamento de OVNI. Você lembra disso, nos Estados Unidos, quando teve? Foi umas áreas. É, tem uma data, tem que olhar direitinho, mas a data específica, assim, na década de 60, que teve um boom de assim, o pessoal tava vendo o disco voador em tudo quanto é lugar. É, aí vem, e foi bem na época da Guerra Fria. É, bem na época da Guerra Fria. Tipo assim, o governo não é bobo. E claro, naquela época eles estavam desenvolvendo armas secretas e tudo, enfim, foguetes. Então eles usaram isso, mas aí eles usaram tudo isso a favor deles, falando assim, não, é isso mesmo, viu? É OVNI, não é arma secreta não, viu? É OVNI. Aí cai na teoria da conspiração de que é, se estão falando é porque não é. É, mas usar assim, essa coisa do ridículo, né, pra encobertar, né, o que eles faziam naquela época, né, de testes e tudo. Mas voltando no caso do ET, tô vendo aqui, eram um? Era um ou eram dois? Ou eram dois, pois é. Eram dois. Que eles... um foi levado para o hospital e outro foi levado para outro hospital. E aí não, depois juntaram um dois que... e os americanos levaram. Isso, é o que se tem. É o que se confabula dentro da ufologia, é isso. Que no lugar de um tinha um dois, na verdade. Isso, que na verdade não. Isso, é. Um já estava morto e o outro estava assustado. E muito ferido, que foi esse que foi levado para. Pro hospital. Ninguém tira da minha cabeça que ele tomou uma porrada ali. Cara, certeza. O Galgo deu porrada, ele tentou fugir, alguma coisa aconteceu. Só que tem uma coisa que me intriga muito também. É um evento que aconteceu à luz do dia, com uma cidade, Varginha é uma cidade pequena. Sim. Uma cidade inteira presenciando aquela coisa de guerra, né, aquela operação de guerra. E, cara, não tem um puto pra abrir a boca pra falar? Não tem um técnico de enfermagem daquele hospital que queira falar? Ah, virar dinheiro, e falar, dinheiro e chantagem. Eu vi... Porra, mas... Pra 500 cara. Mil... Cara, não, 500 mil pessoas não, mas pra, sei lá, quanto que tem naquela cidade ali? Quantas pessoas tinham ali naquele hospital? Tinha bastante gente? Exatamente. Eles entrevistaram. Tem muita entrevista na internet, com isso que nós estamos falando. Você que tá interessado, a internet tá cheia de material a respeito do caso de Varginha. Tem muita gente que fala que tava na hora, que viu, ou que não viu, mas, por exemplo, viu uma caixa, ouviu, sentiu o cheiro... Ou conheceu alguém que escutou alguma coisa. É, tudo bem que naquela época não existia a facilidade dos celulares digitais. Né, não tinha, das câmeras digitais. Só que, porra, uma cidade inteira presenciar um fenômeno desse e não ter uma foto da operação de guerra. Naquela época já tinha as Kodakzinha vagabunda que você, tipo, apertava e fazia... Aí mudava a pose, entendeu? Apertava de novo. Não tem uma foto, entendeu? É uma coisa que me intriga muito. É. Tudo bem, as teorias de conspiração dizem que agentes federais americanos iam lá e tal, que inclusive houve realmente essa troca de que os americanos pediram os ETs em troca de tecnologia, foi uma coisa assim do governo brasileiro, porque o governo brasileiro não tinha como... Rolou, pediu uma propina ali, pediu alguma coisa, né? Isso já ia de graça. Isso já entra no âmbito da teoria da conspiração. Isso, mas tudo que a gente tá falando é uma teoria da conspiração, né? Não. Que houve influência externa no início da humanidade, eu acho que isso já tá mais do que comprovado por tudo que vocês falaram. Não, sim. Seja alienígena, não, mas é externa e é uma influência, entendeu? Mas é, pois é, sim. Então. Mas agora falando que o governo americano, por mais que eu goste de frescar que toda a tecnologia que a gente tem hoje é tudo fruto de extorquir alienígena, são especulações. Não, gente, que estrutura o Brasil tem de manter dois alienígenas aqui, tipo, fazendo testes, aplicando... Não, com certeza, não estou julgando que eles iam fazer, que os americanos vai ficar chegaram, nessa hora, iam largar os ET na várzea e ia fazer o quê com eles? Nada. Comer. Não, ia fazer churrasco. Sabe uma coisa que me intriga, mano? Ia fazer hoje um pagode, na época ia fazer um funk. Não, hoje é o funk. Ia ligar o carro lá, abrir. Isso. Carrão, ele se catra. Mas você vê que essa situação é tão estranha assim, na repercussão que ela teve, porque teve a história lá do chupa-cabras, lembra? Sim. Sempre tem essas histórias assim, o Saci Pererê. Não, né? Saci Pererê não. Não, essas. Então, tô brincando. Essas histórias que tem de que aconteceu, mas é assim, normalmente morre, né? Mas é impressionante como que essa história do ET de Varginha, ela teve uma repercussão incrível, né, mundialmente. Mas, cara, tanto foi. Que eles, tanto que naquele filme Sinais, eles fizeram uma homenagem. Eles falam, né? É. Behind! Lá atrás eu estou vendo, ele é verde. Cara, mas fala a verdade. Lá atrás, behind! Cara, ó, a cena é ridícula, mas que quando você vê... Cara, é ridículo o moleque falando. Se eu tô lá, eu acho que eu saio do meu corpo ali mesmo. É ridículo o moleque falando behind. A cena, eu me caguei de medo. Eu falo até em francês, se quiser, se me botar um negócio desse na minha frente. Gente, me empacou! Não, cara, e aquele filme você fica morrendo de medo, né, cara? Você lembra daquelas vezes que você foi pra casa do sítio do teu tio? Eu só falo uma coisa, eu não bebo mais o copo d'água até o final. apesar do filme ter sido ridículo. Eu não consigo mais. Você acha que tem alguma coisa na água? Não, vai que, né, cara? Vai que. Custa beber o copo d'água até o final. Pega outro. Toma em copinho de plástico, Zé, branco. Hidreto de oxigênio é tóxico pra essa galera. Vocês conhecem alguma história assim que vocês já viram alienígena? Pois é. Cara, vocês viram esse vídeo que eu passei em Jerusalém? Que são três celulares diferentes, três pontos da cidade diferente que vem uma baixaria? Não, Chuchu, mas isso aí é montagem e tosca. Ah, mas por quê? Porque você vê que na hora... Não, porque você eu quero acreditar. Pois é, mas você pode querer acreditar. Mas eu não quero contato, mas eu quero acreditar. Na hora que o disco voador vai voar, a câmera treme e ele fixa e ele fica meio que parado no ponto. Aí você vê que é aquela imagem manipulada. E eles não foram filmados de pontos diferentes. Na verdade, eles foram filmados no mesmo prédio, parece. No mesmo quarteirão. Ah, chateado. Vocês têm caso de extraterrestre, cada um de vocês aí? Quem quer falar? Graças a Deus, não. E eu pretendo continuar assim. Eu tenho. Eu vi um... Eu também posso dizer que sim. Olha lá, meu, conta o teu. Conta a bagaceira, depois conta de verdade. Não, vou contar primeiro de verdade pra não me desacreditarem. Que nem fizeram em Varginha. Conta de verdade, então. Então, eu tava voltando, na época eu acho que eu tinha uns 14 anos, eu tava voltando de um show. Na época eu não bebia nada. Tá, gente? Vou deixar claro aqui. Nem tóxico. Nada, nada. Só Coca-Cola. E aí eu tava voltando na minha avó pra fazer o percurso do ponto de ônibus. Isso daí era 1 da manhã, mais ou menos. Pra casa da minha avó, eu atravesso como se fosse um lugar onde tem feira, né? Um varejão. Que tem mais ou menos... É o tamanho de uma quadra de futebol, assim, oficial, né? É grande. Você tem que atravessar toda aquela área pra chegar na rua da minha avó. E assim, tava uma noite... Não tinha nuvem, tava aquele céu bem aberto, você conseguia ver as estrelas, conseguia ver bem a lua, você não tinha nuvem. E aí eu tava andando. Você tava sozinha? Tava sozinha. Aí tava andando até meio rápido, né, porque já era tarde, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. É que eu sempre andei ali, né, e mesmo os maconheiros que tinha ali, eles me conheciam, então não mexiam comigo. Aí eu tava passando lá e tal, meio que... O que me chamou a atenção, porque... É, mais ou menos no seu campo de visão para cima, eu vi uma luzinha piscando. Só que não era piscar nem de avião, nem daqueles zeppelin, nem balão, nem nada. E aí eu fiquei... Aí eu, assim, juro que aquilo me intrigou tanto que eu parei no meio do varejão, eu fiquei olhando para cima e aquela luzinha, ela piscava, ela apagava. Dali a pouco ela acendia num lugar, só que tipo, muito longe de onde ela tinha piscado a primeira vez. E piscando de novo. Dali a pouco ela apagava e ela piscava fazendo, não um triângulo, mas ela se mexia muito rápido e ela piscava em lugares diferentes. E eu fiquei parada ali olhando para isso, tipo, tentando entender, meio assustada. Só que aí na hora que realmente caiu a ficha, cara, eu saí correndo, mas tão assustada que eu fiquei naquele dia. E aí eu entrei na casa da minha avó e eu contei para todo mundo, lógico que ninguém acreditou em mim. Mas assim, na época não tinha celular, não tinha vídeo, não tinha nada pra eu filmar. Mas cara, foi um negócio que, assim, eu nunca tinha visto isso. Assim, eu cansei de ver balão, cansei de ver avião, coisas que o pessoal, sabe, soltam por aí. E achei isso muito esquisito, cara. Depois eu fiquei pesquisando, sabe. Aí eu até parei porque já tava ficando assustada demais. Era o Bilu. É. Era o ET de Varginha. Caralho, ninguém antes de falou cair. Do Bilu, né? Eu acho muito, muito, tipo assim, muito relevante para a nossa sociedade. Cara, saber que o Bilu... As mensagens de Bilu. O Bilu é bem perto daqui, vocês sabiam disso? O Bilu fica a 2 horas de carro daqui de Brasília. É pertinho. Foi o que, Goiás? Não, é Minas. Mas, cara, eu morro de vontade de ir lá, só que eu não tenho coragem. Pra eu fico com medo... O Bilu? Cara, de ver o Bilu, porque você pode pagar e você vai lá e vai ver o Bilu. Ah, me poupe. Você paga, Mel, você não iria. Pra ver o Bilu? Não, não ver o Bilau, ver o Bilu. Então. Você pra paga pra ver o Bilu, cara? É. Nenhum ET de respeito vai cobrar pra se mostrar. Cara, eu acho que se eu tivesse coragem, se eu tivesse uma galera assim foda, tipo, bora, todo mundo, bora, eu iria. Só que eu morro de medo, não do Bilu. Eu sei lá que porra é aquela que aquele tal daquele Jurandir vai fazer, velho. Vai botar, sei lá, tóxico nas bebidas. E aí vai virar uma suruba e vão comer o meu cuzão. Eu não. Sonda anal. É? Sonda anal? Eu falo assim, você não quer ter uma experiência? Vem aqui que você vai ter. Alexandre, você já tem alguma experiência? Cara, eu conheço uma história. Conta aí. Tem um colega que ele era controlador de tráfego aéreo, né? Então já tem essa uma é boa, credibilidade. Aí ele contou uma história massa. Ele contando falando que ele tinha recebido uma indicação de uma aeronave falando, é bom ele contando a história assim, porque ele tem todo esse linguajar e fica mais verossímil, mas eu vou tentar fazer algo parecido. Uhum. Aí uma aeronave tentou entrar em contato com o comando lá, papá, olha o seguinte, eu tô pedindo autorização para identificação de OVNI às minhas 9 horas. Eles falam OVNI o tempo todo que é objeto voador não identificado, não necessariamente é um extraterrestre. Não, mas é um OVNI, todos eles falam OVNI. Não estava falando nessa calma, né? Não, pode aparecer um balão, um avião totalmente balão. Diferente, o cara chega e vai falar, tem um OVNI na minha esquerda, é um objeto que é voador, só que ele não está identificado. Isso, a gente associa com nave, né? Objeto voador não identificado é uma aeronave que você não tem identificação, simples assim. Né? Aí ele chegou e falou assim, tá as minhas 9 horas aqui. Aí ele bateu lá, olhou lá no radar, olhou tudo, não viu nada, falou assim, você tá enganado, não tem nada, suas 9 horas aí não tem nada, você tá vendo algum reflexo, alguma coisa, não, eu estou vendo um objeto, ele está acompanhando nossa aeronave, e eu vou ter que virar agora pro rumo tal, e acompanha aí, tá? Aí ele virou o rumo, e o cara conseguiu pegar no radar. Aí apareceu no radar. Aí eu não sei se vocês sabem, aqui em Anápolis tem uma base aérea e tem 2 Mirage. Pronto pra decolagem. Pronto a decolar na cabeceira da pista, que ele pode, como a gente tá no centro do Brasil, aqui em Anápolis, né, Brasília. Uhum. Então você pode interceptar qualquer aeronave, em poucos minutos você intercepta ela em qualquer aeronave, em qualquer lugar. Isso aí é questão de guerra, né? Se Brasília vier a ser bombardeada, eles podem levantar voo. Em 20 minutos eles estão aqui. Exatamente. Aí o cara chegou, chamou lá, seguinte, tem um OVNI aqui, eu queria fazer interceptação, quem que você indica? Ele falou, tenho 2 aeronaves, estão fazendo manobras na região tal, não sei o que, papapá, eu posso, vou passar para você o contato, você entra em contato com eles e faz a solicitação para fazer interceptação. Ele, tá bom. Aí passou o rádio lá pro pessoal, oi, tudo bom, não sei o que, papá, faz interceptação de OVNI, a coordenada tal. Aí eles, tá bom, estamos seguindo para lá. Aí foram lá. Aí eles indo, chegando próximo pra interceptar, aí um deles falou, eu tô com combustível baixo, eu vou ter que voltar pra base, continua aí, o outro cara, né, outra nave, ele tá bom, aí uma voltou pra base, aí ele continuou, pã, e o cara acompanhando lá no radar, tem, aí foi, foi acompanhando, aí na hora que deu a distância de identificação visual, ele falou, identificação visual, aí o cara olhou assim, eu estou voltando pra base, como assim, interceptação, identificação visual. Estou voltando para a base, eu amo a minha família. O cara voltou. Ai, meu Deus. Ai, que merda. Puta que pariu. E ele não falou o que era. Não falou o que era. O cara foi afastado, nunca mais voou. Ou pediu afastamento, né? E ele contando, esse controlador de tráfego aéreo contando, falando que tinha aeronave e esse OVNI, ele estava fazendo movimentos perpendiculares, uma velocidade absurda, tipo, aerodinamicamente impossível de fazer esses movimentos perpendiculares muito rápidos em volta do avião, né? Nossa! Então tava seguindo e fazendo esses movimentos. Exatamente. Aí na hora que ele viu, na hora que ele teve o visual, é que ele chegou perto dele e ficou fazendo esses movimentos. Aí ele foi embora. Agora imagina, o que será que o cara viu, hein? E ele é... Agora eu quero saber o que é que tinha nesse avião pra estar sendo tão visado, né? Existe o fenômeno chamado Foo Fighters. Já ouvi falar. Que não é a banda que eu adoro. O conceito de Foo Fighters é que na Segunda Guerra Mundial, várias aeronaves relatavam que estavam sendo seguidas por bolas azuis, ou amarelas ou brilhantes, que qual independente da cor. E eram como se fosse como se fosse o peixe piloto, sabe? Que tem muito com o tubarão, ele fica nadando ali do ladinho, não faz Sim, nada. Sim, fica só. E na segunda na Segunda Guerra Mundial tem, cara, centenas de relatos do mesmo fenômeno. Então, assim, aeronaves seguidas por OVNIs é o que mais tem. Oh, e tem um caso clássico que é o que... Um desses bolas seguindo o Enola Gay, né? Sim. Pra variar, a história mais aterrorizante sobrou pra mim, né? Eu tenho um tio, Carlinhos... Que inclusive é o Capitão Quincy. Era isso que eu ia perguntar. O Capitão Quincy. Ele tava no mar? Ele tava no mar. O meu tio Carlinhos, ele sempre foi muito esotérico e tal. Ele mora em Alto Paraíso. Ele tem uma fazenda lá em Alto Paraíso. Ele tem a maneira que dele enxergar o mundo, mas tem algumas coisas que ele diz que eu acho muito interessantes. Esse caso, ele relatou que ele tava voltando de madrugada de uma cidade próxima à fazenda dele. E é tipo estrada mesmo, entendeu? Uhum. E ele tava voltando. Escampado. Isso, não, é estradão mesmo, não tem iluminação, não tem nada. Ele tava andando nessa pista, de repente, ele olha no retrovisor e vê dois faróis, longe do carro. Aí fala assim, porra, tá, beleza, um carro, né? Ele pensou na mesma hora. Ele falou que diminuiu a marcha pro carro ultrapassar. Tava ele, a mulher dele, na época a mulher dele, e se eu não me engano, a mãe da mulher dele. A sogra dele também. Só que eles estavam dormindo e ele estava acordado. Uhum. E aí ele viu esses faróis. Ele diminuiu a velocidade e os faróis diminuíram a velocidade também. Como se estivesse seguindo. Isso, aí ele começou a ficar preocupado. Falou, porra, cara, é estrada, vai no meio do Goiás. Vai me assaltar, né? Falou, na hora. Ele falou, cara, estrada no Goiás. O nego vai querer levar a gente tranquilo aqui. E aí ele meteu o pé. E ele corre mesmo, 180, 190 é com ele mesmo. E ele sentou o pé. E as luzes não se aproximavam, mas também não se distanciavam. Ele começou a ficar preocupado. Ele falou, que merda é essa? Falou que lá pras tantas, as luzes começaram a se aproximar. Ai. E vieram se aproximando. E isso ele olhando no retrovisor. E quando ele deu por si, as luzes não eram de um carro. Ele não sabe identificar que luzes que eram, de onde que vinham. Mas eram duas luzes paralelas uma à outra. E estavam flutuando a uma distância de 4 metros do chão. E aí elas passaram por cima do carro dele. E subiram. Caralho. E na hora que elas se aproximaram, ele acordou a mulher dele viu, todo mundo viu. Elas se aproximaram, subiram e apagaram. Que merda. Eu falei que a história mais horripilante ia ser a minha. Tá bom, né? Vamos terminar que eu tô sentindo aqui um contato quase. Internéticos, você que tá aí com a gente aí até agora, mande seu feedback. Você já viu Alien? Conte sua história que a gente lê aqui. Dependendo, a gente faz até um Jurassic Combo só com essas histórias de ET. Já pensou? Gostou? Dê seu feedback. Porque aí nós voltamos com esse tema mais vezes. Tem outros casos de alienígena. Nossa, que a gente não falou nem 5% das coisas. Cara, a gente falou, não, tem muita coisa pra falar. Então, se você gostou, se você curtiu, vá lá, dê seu feedback, bota no site. Manda o e-mail, também é muito bom. A gente adora receber e-mail. Mas bota no site, porque aí a tua opinião pode ser lida por todo mundo e pode gerar uma discussão entre vocês. Olha que maneiro. E é um tema que sempre causa discussão, né? Uhum. Sempre as pessoas sempre acabam demais. Discutindo e tudo, porque é muito interessante. Então, meninos, vambora? Bora. Bora que eu não vou dormir hoje, não. Vamos pegar a espaçonave? Bora que eu não quero ter contato nenhum. Nem sonda anal? Nem nada. Rapaz, pra Yasmin negar uma sonda anal, hein? Situação tá preta. Foi tenso, terminamos o programa tenso. Eu tô tensa, eu nem vou contar a minha história bizarra. Vamos contar uma piada, só pra quebrar o clima. Eu tô continuando gravando. Qual que era a sua história bizarra, Melina? Não é aquela do Bruno, não, né? É, ele tava cagando no escuro. Cara, olha que casal mais estúpido, velho. Não, repete, ele tava cagando no escuro? Eu não sei, cara, se tava meio sonâmbulo ou não. Mas foi assim, vou contar a minha versão. Tipo, eu tava dormindo, virada pro armário, né? E assim, Era umas 2 horas da manhã, mais ou menos. Eu acordei e falei assim, ah, vou no banheiro, né? Com vontade no banheiro. Aí fui meio com sono e tal, só que eu saí da cama, tipo, bem devagarinho e tal. Nem olhei pra ver se o Bruno tava dormindo. Aí fui, assim, na pontinha do pé, meio com sono. E assim, a casa tava toda apagada, tava um breu no quarto. Aí no que eu coloquei a mão na maçaneta, eu vi que a porta tava aberta. Aí eu saí pensando, falei, porra, mas eu tô ficando louca, não fechei a porta, não sei o quê. E nisso, corredor escuro. Aí eu chego na porta do banheiro, assim, tava a porta do banheiro aberta, né? Aí eu parei, assim, antes de acender a luz, no vitrozinho entrou aquele luar, e eu vi, cara, eu juro que eu vi a silhueta, assim, certinha, cara, um bichinho pequenininho, cabeçudo, com bração até o chão. Que bosta! Eu juro que eu gelei, cara, eu gelei de não conseguir gritar, eu ficava... E eu não conseguia ligar, eu juro que eu travei, eu saí do corpo. E aí eu fico pra trás, assim, meio que desmaiando, e aí eu bati as costas no corredor. No que eu bati as costas, o grito saiu. E, tipo, não foi um gritinho, foi um grito de horror, cara. Aí, seu cara, o ET, a criatura, começou a gritar também. Ficou aquela cena do ET que a irmãzinha do começa a gritar. Aí, depois, o Bruno acende a luz, assim, e os dois gritando, olhando pra cara do... Ah, filho da puta!